assim me procurou, mas por enquanto não me achou. A verdade cê já sabe. Sem capô, não fique em pé.